Salve, salve, coelhada! Decadente 119! E hoje não tem golpe, não. Seu Alisson Fernandes, cheio de gracinha aí durante a semana, mas quem tá aqui comandando nós sou eu, Henrique Pinheiro, e assim seguiremos essa noite. Hoje, com o senhor Corneta, dê sua boa noite. Boa noite, coelhada. Seu Jair Viana. Boa noite, pessoal. Fala, Corneta, eu te cortei. Não, é que, por incrível que pareça, segundo programa seguido sóbrio. Ah, olha que beleza. Tá vendo? Tão bom ver as coisas sóbrias, um mundo colorido, estranho, né? E aqui hoje, pela primeira vez, diretamente, Governador Valadares, seu Lucas França, dê seu boa noite. Boa noite. Bem-vindo, meu querido. Então, primeiro convidado... Esse sabe de qual. Primeiro convidado desse ano de 2018, aguardamos outros, né? Queremos mais, gente, então... O convite, como sempre, aberto. Quem quiser participar dessa bagaça, chama nós e vem fazer a brincadeira com a gente. Antes da gente falar do jogo propriamente dito, que vamos combinar, é o assunto menos interessante da noite, né? Hoje joguinho lazarento. Mas alguns pequenos anúncios. Nós demos uma reformuladinha lá no site do Decadentes, decadentes.com.br. A gente ainda está mexendo algumas coisas, está querendo melhorar algumas coisas, e isso já avisando algumas mudanças que a gente quer ter para esse ano. A principal delas, primeiramente com relação ao podcast, nada muda, a gente vai continuar fazendo podcast sempre depois dos jogos e também em ocasiões que forem relevantes, né? Às vezes um fechamento ou abertura de um campeonato, aniversário da América, fechamento do ano, aquelas coisas de sempre que a gente já faz, né? Há 119 programas. Mas agora também os nossos pitaqueiros de plantão estão querendo exercer a arte da escrita. Então o seu Alisson Fernandes está doido para escrever umas colunas, resolveu, já publicou a primeira lá. No site nosso, falando do Renan Oliveira, algo que ele já tinha comentado aqui no último programa, dessa coisa de, será que não é o caso da torcida americana tentar incentivar agora o Renan Oliveira para ver se ele pega no tranco com apoio da torcida, já que nenhuma torcida fez isso antes. Ele elabora um pouquinho mais esse pensamento lá no site, está lá em texto, e vira e mexe. Então agora a gente vai ter material publicado lá no site. Então entrem lá, tem a opção lá de você seguir o site também, o site do WordPress, receber avisos de quando tiver saindo postagem nova. Sempre que tiver postagem nova também, ela sempre vai para o Facebook, ela sempre vai para o Twitter. Então são outros dois canais que vocês podem acompanhar aí o que tiver saindo de novo no site. Breve, seu Sérgio Tavares vai estar com as suas análises estatísticas lá no site também, e tem outras coisas que nós estamos preparando aí para 2018, para dar uma movimentada maior e tentar cada vez mais gerar conteúdo americano para a torcida americana. E é claro, nós contamos com vocês também. Se tiver algum palpiteiro aí que, eu sou tímido, não quero participar do Decadentes ao vivo, mas que gosta de usar verbetes, frases, o vernáculo para expressar as suas opiniões sobre a América, quiser começar a escrever lá pro site também, faça isso, entre em contato, manda seus textos pra gente, a gente vai publicando lá. Isso aqui, como sempre, continua sendo um canal para a torcida americana, isso não é nosso, é um canal da torcida americana, e cada vez mais a gente quer que seja assim. Tem outras novidades que nós vamos buscar aí para 2018, algumas coisas em vídeo, lá para março, abril. Prepara o bolsinho também, porque eu vou passar o boné, já tô avisando, então já vai economizando. Vou passar o boné porque ele tem umas contas para pagar aqui, e agora vocês vão ajudar também, nós vamos cobrar, quer dizer, cobrar não, o conteúdo vai continuar sendo gratuito, como sempre foi, mas nós vamos passar o boné para vocês ajudarem a pagar um pouquinho da conta aqui, porque tá ficando pesado. Isso tudo, claro, com todo esse novo conteúdo que nós queremos trazer e tudo mais, mas vai, eu acho que vocês vão gostar, viu? Então vamos falar da pelada de ontem. Foi ontem? Foi ontem mesmo, né? América e Boa se enfrentaram no Independência. O Boa, mais uma vez, mais um time que veio fechadinho para jogar contra o América, tentando explorar ali os contra-ataques. No dado momento, começo da partida ali, você via, foi até comentado na transmissão ali pelo Bob Faria, o Boa tinha seis, a primeira linha de defesa do Boa tinha seis jogadores. Então, mais ferrolho que isso, impossível, né? O América vem um pouquinho descaracterizado, algumas alterações. João Ricardo, que foi poupado, entrou Glauco e não comprometeu nem um pouco. Glauco, que seria nosso terceiro goleiro, talvez, né? Fernando Leal tá só emprestado lá pro Mirassol. E parece que tá fazendo um bom campeonato lá pelo Mirassol. No jogo pelo São Paulo, apesar de ter tomado 2 gols, parece que ele pegou pra cacete. E o Glauco entrou e não deixou nada a desejar. Voltou Matheus Salles, uma atuaçãozinha, pode-se dizer que melhor do que as anteriores, e até mais equilibrada com o restante do time, mas o restante do time também caiu pra cacete. Acho que todo mundo teve essa impressão. Não conheci, não vi ninguém ainda que tenha gostado da partida de ontem. Que mais nós tivemos de alteração? Carlinhos começou jogando, Aderlan começou jogando, e Gerson Magrão no lugar de Renan Oliveira. É outro aí também que fez nego chiar. Então, essa é só uma apresentaçãozinha inicial de um 1-0 safado, que merecia e deveria ter sido um 2-0. Aliás, falar de merecimento é um pouco complicado, mas nós tivemos um gol mal anulado do Luan. Quer dizer, mal anulado, vamos discutir isso aqui também, eu tenho dúvidas, vou colocar para os senhores. Talvez tenha sido legitimamente anulado, embora o Luan de fato não estivesse impedido. E aquela bola do Rimen no segundo tempo, que explode no travessão também, que era uma maldade. Aquilo ali já é sacanagem dos deuses do futebol. Aquela bola merecia ter atrás demais, coitado. Tá doido para fazer gol. E na chance com açúcar que ele recebe, a bola sobe demais, um pouquinho demais, e explode no travessão. Seu Cornetinha, o que você achou da pelada, um pouco que você viu? Ajudou muito com o meu problema de insônia. Foi supimpa mesmo. Dormiu bem? Jogar com boa é uma desgreta, viu? O timinho ruim, chato de jogar, viu? Ele gosta de atazanar a gente, viu? O joguinho lazarinha. Nossa senhora. Mas esse tem uma coisa que eu fiquei com inveja, cara. Foguinho, cara. Eu quero um jogador com esse nome, cara. Mas imagina, Mateuzinho passa a bola pra Foguinho. Ele botou Foguinho no jogo. Nossa, sensacional, cara. Você quer o nome, futebol, né? Você não quer nem Foguinho. O futebol que ele tem, não. Você quer o nome só. Não, atleta com o nome de Foguinho é sensacional, cara. A gente pinta o cabelo de alguém ali e rebatiza de Foguinho. Eu queria te dar uma notícia meio ruim, mas eu tô olhando a escalação aqui, tem jogador nenhum com o nome de Foguinho. Você tem certeza que você viu a partida correta? É, tem um Ferrugem, né? Não, falou também não. Na transmissão falou Foguinho ontem, tem certeza. Rapaz, não tem nenhum... Olhando aqui no Globo.com a listagem, não tem nenhum Foguinho. tem um ruivo lá que tem um desses apelidos clássicos de jogador ruivo, assim, que é Foguinho ou Ferrugem. Eu lembro que tinha, agora eu não tô. Agora eu fiquei na dúvida, igual que você falou. Mas tinha, sim, eu vou defender o Cláudio nessa. Vou defender o Cláudio. Um jogador chamado Hulk assim. Também pode ser bom. Hulk? Não, Foguinho. Hulk. Não, ele falou Lucas Hulk. Não, o cara falou Foguinho na transmissão. Mas, pelo amor de Deus, eu tô ruim aqui. Não, não, pera aí, eu não tô vendo Lucas Hulk aqui também, não. Você bebeu a mesma coisa? Não, é pela reserva. É o volante, é um dos volantes reserva. Não, mas tinha um ruivinho lá que eles chamaram. Tá aqui, o Lucas Hulk eu vi. Mas tinha um ruivinho lá do time do Boa que eles estavam chamando. Ou era Foguinho ou era Ferrugem. Teve sim. Esse aí eu vou defender o cara. Ah, não, tá aqui sim, só. Ele é Belton Foguinho. Lateral esquerdo. Belton Foguinho. Isso. Lateral esquerdo. Puta merda. Tem mesmo. Foguinho tava lá, tô vendo aqui. Foi mal, Corneta. Peço perdão pelo vacilo. Mas tá boa, né? Vai, Jário, eu sei. Então, o que você achou da pelada? Não, o jogo foi muito ruim. Assim, não foi um jogo que deu gosto de ver e tudo assim. Pra mim, era um jogo pra 2-0, ao contrário do anterior. Assim. A gente vai discutir a questão do impedimento, mas para mim o gol foi legal. E assim, né? Teve a bola na trave do Rafael Moura, mas para mim a furada foi pior. Aquela furada eu fiquei com dó dele. Eu ouvia o tão bem, bom na minha cabeça quando ele furou aquela aquela bola. Era do primeiro tempo, né? Foi. Não, eu nem acho que é. Nossa, pois é, cara. Eu olhei aquela pra ele. Bola é muito fácil assim também, não? Não, de forma alguma. Mas é porque o cara tá tão na fissura de botar a bola pra dentro que quando dá uma daquela, realmente o cara fica triste. Dá, com certeza. deu vontade, mas não, vem cá, Rafa, amor, você tá precisando de um abraço, vem cá, seu gol vai sair, não precisa ficar nervoso, você tá dando assistência, seu filme tá feito com o patrão, você fica tranquilo, não tá esse desespero, não. Ó, deixa eu mandar um mas link assim, aqui pro seu Sérgio Tavares, que ele tá tentando entrar e não tá conseguindo, deixa eu ver se eu consigo mandar pra ele, mas pode falar. Tá. Então, mas aí eu acho que isso, assim, eu acho que o Boa é um time sempre muito chato de jogar, né? É sempre aquele time que fica ali na beirada de virar um jogo, como foi do ano passado, da Série B. E aí ontem eu fiquei com muito, muito receio disso acontecer a qualquer momento. O segundo tempo que a gente jogou foi um segundo tempo muito, muito ruim, muito abaixo do primeiro, né? O segundo tempo foi, parece que o América desanimou de jogar mesmo, né? E aí, a ponto na torcida, todo mundo querer o Renan. Entra Renan, pelo amor de Deus, né? Pra ver se dá alguma criação, ver se o time não pegava ânimo, mas pelo menos começava a jogar um pouquinho melhor, né? Eu acho que o segundo tempo foi muito diferente do primeiro. Melhorou um pouquinho, né? Apesar que o Boa também conseguiu fazer mais pressão e talvez tenha saído um pouco mais pro jogo no segundo tempo. Também fez, acho que logo no intervalo já fez alteração, em seguida fez duas também, mudaram mais rápido, mas foi aquela pelada. E a pelada, o carnaval do lado de fora, foi bom? Rapaz, a gente ia ter muito mais gente do que teve, viu? Aí, falou em carnaval, quem chega? Boa Sérgio noite, Tavares. Sérgio Tavares. Aê, agora eu entrei. Agora entrou, né? Entrou na avenida. Foi só falar em carnaval. Sérgio Tavares, eu te invoco, carnaval. Nós já estamos falando do carnaval, fantasia, como é que nós vamos, é isso? Nós já terminamos de falar do jogo, deu 12 minutos, já falamos o suficiente do jogo aqui, que foi aquela lambança toda. Eu que estou perguntando se o melhor do jogo foi o carnaval do lado de fora. Não, eu não peguei o carnaval do lado de fora, eu cheguei só para o jogo ontem, que eu fui muito sério. Mas se vocês querem falar do carnaval, aí nós estamos aqui para isso. Não, carnaval a gente deixa para o final do programa, a gente fala do carnaval. Não, foi bacana, eu fiz até uma live lá com o pessoal da bateria da Cidade Jardim e tal. Tava bacana, mas assim, a torcida não animou muito não, tanto é que que o público foi mais ou menos o que tem dado durante a semana. Eu achei que para um sábado, com o time embalado, eu achei até que daria pelo menos aí uns 5, 6 mil, mas... O povo tá desanimado, né? E aí acabou que não teve tanta gente, não. Tinha 4 food trucks, né, parados ali na Pitangui mesmo, competindo com o pão com pernil, com os espetinhos tradicionais, então não sei se... Não vi realmente muita gente comendo, assim, fora do padrão... Que já é ali, né? Uhum. Mas tava animado, tava bacana. Eu acho que tem que fazer mais, mas a torcida tem que entusiasmar mais também. É aquilo que o Alisson comentou no programa passado, né, gente? O marketing do América tá fazendo. Agora, fazer para não aparecer ninguém e ter prejuízo, aí não vai fazer mais. Aí não tem porquê. Eu queria fazer uma menção honrosa aqui ao Coelhão. Por favor. Um calor do cão, uma lua e o cara sambando no meio lá da bateria, viu? Queria dar esse uma cara, esse cara é um herói, bicho. Esse cara, o preparo físico, tem que perguntar quem que é o preparador físico dele e levar ele pro CT urgente. Aqui, ó. Público de ontem foram 3.126 presentes, segundo o Super Esportes. Aí, pode observar, durante a semana tem dado 3.600, 3.400. Engraçado isso, né? O povo desanimando, gente, por favor, né? Me ajuda aí, né? Tempo bom. Tempo bom, né? Sem chuva nem nada. Sem chuva nem nada. Então, assim, eu realmente não entendi por que o jogo de ontem foi um público menor do que durante a semana. Durante a semana, às 7h30 da noite, né? Detalhe, né? Então, em teoria, era pra ser um jogo com bem menos gente do que um jogo no sábado às 5 da tarde. Mas tinha muito bloquinho ontem pela cidade, cara. Ah, mas porra, Sérgio. Não. Véi, bloquinho não compete com a América em nenhum universo, cara. Se você americano que está ouvindo isso aqui agora, se você foi pro bloquinho e deixou pro jogo pro seu time, tenha vergonha de si mesmo. Tenha vergonha, exatamente. Pelo amor de Deus. Você está julgado pelo tribunal. Você não receberá o diploma da Alencar de torcedor da América. Tinha bloquinho. Exatamente. tinha bloquinho em BH inteiro, mas tinha blocão no Independência. Independência com o jogo depois, que é mais o quê? Acho um absurdo. Muito bem. Ô Sérgio, então dá a sua impressão inicial do jogo aí, vai. Do jogo? Eu acho o seguinte, eu acho que nós não temos adversário no interior ainda. De novo, Sim. Foi um jogo que o América dominou completamente. E se o Boa teve alguma oportunidade, principalmente no segundo tempo, foi porque o América que não soube impor mais ainda. Mas o América dominou o jogo quase que inteiro. Eu acho que o resultado foi pequeno, poderia ter sido 2-3 facilmente. O He-Man perdeu algumas oportunidades muito... tá precisando de tomar um banho de sal grosso e tal. Mas o América dominou. No geral, nós jogamos bem, só que um pouco displicente, principalmente no segundo tempo. Aquela crítica que o Alisson sempre faz de nós estamos ganhando, então tudo bem, vamos só administrar, né? Uhum. Lucas, você está concordando com as bobagens que nós estamos falando ou você tem uma visão diferente? Eu concordo, tipo, o jogo de ontem, Mineiro, Boa Esporte, joga goleiro, terceiro goleiro, não seria diferente do que já é de costume, né? Campeonato Mineiro, aquela soneca toda. Uhum. Então é isso. Pode falar. A América sem meio armador, né, que deixou o Renan Oliveira no banco, entrou com o Gerson Magrão lá, que piorou a situação, mas o importante foi a vitória. Aqui, eu também me incluo. Façam meia culpa, xinguei pra cacete o Gerson Magrão. Agora, os melhores passes do primeiro e do segundo tempo, enquanto ele estava em campo, foram dele. Inclusive os gols. Inclusive os gols. É verdade, o primeiro tempo é verdade. Tem um olho errei, não é, gente? Como é que é, Corneto? Terra de cego que tem um olho errei. Em terra de cego que tem um olho errei, beleza. Mas não, mas ele fez bons passes, cara. Às vezes foi um erro de domínio do He-Man, por exemplo. Jogador que deixou de correr e não acreditou na jogada e não foi. A bola tava indo. Lógico, o mérito da defesa, que tava num ferrolho louco também, conseguia cortar, se esforçando, se esticando e conseguia cortar. Mas o Gerson Magrão conseguiu ali fazer alguma movimentação que foi que mexeu de fato no primeiro tempo. Mas eu acho também um pouco, sabe o que acontece? Esses adversários também dão uma brochada nos atletas, cara. Você vai ver. É verdade. Quando pegar o Cruzeiro, pegar o Atlético, o Magrão, esse povo vai render mais também. Na boa, você pegar Boa, Patrocinense, Beraba, Berlândia. Classificando 8, não se esqueça. Classificando 17 times, os caras já entram classificados praticamente, sabe? Uhum. Eu acho que os caras também não têm muita motivação, não, cara. Agora, semana que vem, que é contra as meninas lá, as Blue Lady lá. Os marimbonzinhos. A turma lá do Mineirão lá. Aí eu acho que aí o pau vai cantar, entendeu? Aí os caras jogam mais motivado. Aí o trem engrossa, entendeu? Você vai ver as áreas jogando assim, mais sério. Não, esperamos, né? Aí você vê o Rafael, o Messias jogando mais sério. Você vai ver o nosso João Ricardo enrolando uma hora pra devolver a bola, como sempre. É que a gente tá falando de classificação, só pra você. Eu dei uma olhada nos campeonatos de 2010 pra cá. Quer ver o América marcar mais um ponto que tá classificado já matematicamente? Não, olha, teve campeonato que o oitavo ficou com 10 pontos. Teve dois campeonatos que o oitavo ficou com 10 pontos. Mas a grande maioria ficou ou 13 ou 12 pontos. Então, olha para você ver a competitividade baixa de um campeonato com 8 classificando. Em teoria, se a gente ganhar um jogo, qualquer jogo dos próximos 7 que a gente tem, você está classificado. Uhum. É momento Sérgio Tavares, né? Mas, por aí. Mas eu vi aquele, o Sávio Baião falando na Itatiaia lá que isso aí... É para visibilidade, mas para os times do interior faz diferença. Passar para a próxima fase, né? Faz muita diferença para eles. Uhum. Então, não. Classificar, fazer uma quartas de final para dar mais chance para o time do interior, eu acho sensacional. Agora, classificar 8 de 12 é dose, cara. Não é nem só aumentar as chances, não, Sérgio. Aumenta o número de jogos da maioria dos times. Isso. Pois é, ó. Mas aí você tem outras formas de você fazer isso e deixar competitivo. Fazer uma primeira fase que classifica 8 de 12 é jogar 11 jogos no lixo. Ninguém vai jogar com gana, com vontade, porque qualquer coisinha que você fizer, você já tá lá, ué. Vamos lá, perguntinha então aqui, aproveitando que nós estamos no assunto, fugindo um pouquinho do jogo, mas acho que vale a pena. Um campeonato em que a primeira fase são só os clubes do interior, todo mundo contra todo mundo, talvez dê tempo até de fazer um retorno, não sei, aí tem que ver data. E aí Atlético, Cruzeiro e América só entram numa segunda fase. É justo? Fizemos isso. Não deu certo. Super Campeonato Mineiro 2001. Eu lembro disso, pois é. Não deu certo. 2002, esse negócio do 2002. América, do Cruzeiro e do Atlético entrar na segunda fase, até nisso é ruim para os times do interior, porque a renda mesmo do time é contra o Cruzeiro e contra o Atlético. Durante o ano é 15 mil, 20 mil de renda, contra o Cruzeiro é 500 mil, 600 mil contra o Atlético. Por isso que... Você desvaloriza o torneio, você não tem a transmissão do estadual, você perde o jogo de casa cheia, a oportunidade, né? Também não vale a pena, então. Então tá, alguém tem uma fórmula? Eu tenho várias. Eu falei que estava do classificar 4. Eu acho que para mim era válido. Por exemplo, se você quer classificar 8 para ter um mata-mata diferente e tal, para dar mais chance e tal, coloca mais time. Em vez de ser 12, coloca 16, coloca 20 times. Ou coloca grupos. Em vez de você fazer pontos corridos na primeira fase, faz 3, 4 grupos de 4 e tal, e aí classificam 2 e tal. Entendeu? Já deixa a coisa um pouco mais difícil na primeira fase, porque ter um jogo único de oitavas, eu nem acho o problema, não. Eu acho que é até uma fórmula para valorizar e dar oportunidade para o time do interior. Ok. Só que quando você faz isso com 8 de 12, você pega a primeira fase e joga no lixo. O problema é só esse. Então, se você quer fazer isso, faça a primeira fase de outra forma. Eu acho que a fórmula que a gente jogava anteriormente, de 12 e classificam 4, perfeita. Era dos estaduais, o que tinha menos datas e o que era mais... quer dizer, você dava uma oportunidade pro time do interior ali, mas ele ia ter que ser regular para poder classificar entre os 4, e depois você tinha um mata-mata que você podia, né, tentar alguma coisa. Agora, se você quer mudar isso e dar mais chance, então você faz outra coisa. Você coloca grupos, né? Se fosse usar 12 times, fazia 3 grupos de 4, por exemplo, classifica os 2 primeiros de cada grupo e, sei lá, os 2 melhores terceiros. Ainda assim é uma bosta, mas já você tá tirando data do clube. Assim você tá tirando data dos clubes. É o bom do estadual nosso. É verdade. O nosso estadual é que ele é enxuto. O bom dele é isso, entendeu? A gente deu colocamos 2 datas a mais e ajudamos o time interior. Tá bom, cara. É imbecil, mas o time interior ganha 2 datas a mais, cara. Paciência, cara. A gente é uma só. É uma a mais, porque é jogo único na quartas. Então deixa, cara. Então paciência. Não. Ou seja, aumentou porque é oitavas e quartas, né? Antes era só 2 semifinais e 2 finais. Isso. Então. Pra mim, o melhor jeito seria. Além das 2 semifinais e 2 finais, nós temos 1 quartas. E 1 oitavas. Não. Não tem oitavas. Uma quarta é jogo único. Tem oitavas. Então tá certo. É uma data a mais. Bom, muito bem. Sem contar que ainda vai ser aquela palhaçada de vender mando, né? Aí o time pega o Cruzeiro ou o Atlético na casa dele e vai trazer tudo pra BH aqui por mixaria, né? Porque o time vive de tiros na mão mesmo. Tem isso. Vamos ver. Possibilidades. Muito bem. Sobre o jogo, Lucas França, mais algum destaque aí que você quer puxar? Eu não gostei do Aderlan nesse jogo, não. No primeiro jogo que ele entrou no segundo tempo lá, eu achei que ele entrou melhor. Ele entrou 15 minutos, né, naquele jogo, não foi? Foi. Concordo com você, viu? O que você achou dele? Eu achei ele muito preso no jogo. No outro jogo ele entrou, foi pra cima, né? Você ficou mais fechado atrás. Eu tive a mesma impressão. Quem mais? Sérgio? Eu acho também que o Aderlan nesse jogo ficou mais preso, mas a gente tem que ver que o jogo que ele entrou, o cara entrou 20 minutos no final do segundo tempo. Então o cara vai dar o gás todo dele mesmo. E o time naquele momento tava atacando. Então, eu entendo que assim, realmente, naquele jogo a gente viu ele muito mais ofensivo. E o esquema do Enderson, os laterais, em geral, não são muito de subir, né? Tava empatado ou a gente tava ganhando quando ele entrou? Eu acho que tava empatado, cara. Eu acho que tava empatado, eu tô com essa impressão também. Tava 1-1. Tava 1-1, né? Pois é, então assim, o cara fala, vai lá, meu filho, vai lá, e aí o cara pô, se eu fizer o meu aqui, eu tô. Se tô consagrei, garantido, né? se consagrei. E aí, de repente, talvez o jogo de ontem represente. Não, eu não vou ferir a regra dos cinco jogos de Sérgio Tavares, não? Nunca. Mas talvez talvez o jogo de ontem seja mais o jogo dele do que o primeiro, talvez. Não sei. Concordo. Sérgio, quer comentar? É, não, eu não vi. Eu ainda tô vendo o Aderlan ainda. Não tem. Não sei. Cinco jogos. Eu ainda não consegui ver ele jogar mesmo. É, nem no outro jogo, nem ontem. Eu acho que ele ainda tá pegando. Mas eu acho que ele é um cara rápido. Então, eu gosto disso. Eu gosto de um lateral rápido e tal. Essa velocidade é que eu não vi nele ontem. Não, então. Mas a gente. O que o Jair falou. No esquema do Enders, o lateral ele é defensivo, ele não é ofensivo. Só que a gente. Todas as peças que a gente colocou de lateral é tudo ofensivo. É um paradoxo, né? Nós temos um esquema defensivo, lateral defensivo, mas os laterais sobem todos. Por quê? Porque aí você tem a cobertura ali e tal. É, mas eu acho que ele é uma peça interessante nisso. Entendi. Por essas características. Eu tô chegando à conclusão que eu sei que não entendi. Mas eu ainda não consigo. Pode ser também. Pode ser isso. O único lateral 100% defensivo do Enderson era quando o Juninho era improvisado. Nem o Hernandes que ele tinha um lateral. Nem o Hernandes. Nem o Hernandes ficava. Muito bem. É, já que nós estamos lateral, Carlinhos também, eu achei, tá certo, tem que esperar cinco jogos e tal, mas eu achei ele abaixo das apresentações anteriores também. Tô equivocado. Da apresentação, né? Dá, isso. Então, também achei. Mas eu achei mesmo um naipe, não achei tão diferenciado assim, não. Acho que pelo estilo de jogo do outro time, mas assim, eu achei no mesmo nível. Bem lembrado, sempre tem isso. Ele não conseguiu tocar tanto a bola, infiltrar tanto igual no jogo contra o Tupi. Ele ficou um pouco menos. É só isso. Mas os laterais, né, do Bolsa, eu achei bem melhor do que o do Tupi, viu? Então, assim, acaba que eles preencheu os espaços bem melhor do que os laterais do Tupi. O Boa, como um todo, tem um time melhor do que o do Tupi, né? É, eu também achei. Tem um time mais arrumado que o time do Tupi, com certeza. É isso aí. O Boa acho que classifica com tranquilidade entre os oito. Ah, não, com certeza. Boa. Na boa. Lucas, puxa mais um comentário aí. Tem mais uma coisa? Matheus Salles, de novo, não agradou, né? Eu já achei ele, igual falei no começo, eu achei ele até melhor do que as apresentações anteriores. Não o vi errando tanto quanto nas anteriores. Mas como o time todo estava em baixa, acho difícil chamar de evolução o futebol dele, não sei. O negócio é o seguinte, bicho, eu tinha muita esperança nesse Matheus, ainda tenho, né? Por vir do Palmeiras e tudo. Veio com o nome, né? Veio com o nome de ser um jogador com grande potencial, né? Mas precisa mostrar ainda, com certeza. Eu, assim, eu vou me abster de falar do Matheus Salles, porque eu cornetei ele tanto ontem na torcida que hoje eu não posso falar dele, não. Já xinguei ele demais, né? Já cornetei mesmo, viu? Tava do meu lado e não parou de reclamar. Gastei. Não, xinguei ele demais. Não, assim, uma cornetinha rápida sobre ele é que eu ficava revoltado que ele acompanhava o jogador adversário. O jogador adversário dava 3-4 passadas na frente dele e não dava o bote, não. Ele só ficava vigiando a bola. Mas, meu filho, o volante uma hora tem que morder, ué. E aí tomava 3-4 passadas e o cara tocava a bola. Falei, ué, você tá vigiando a bola, meu filho? Você tem que morder, ué. Então, assim, né, ontem eu fiquei meio puto com ele. Sérgio. Não vai ser meu colatino, não, tá? Mas já vou avisar, mas eu fiquei meio puto com ele. Tô falando que o nível ontem tava lindo. Colatino desse jogo, Sérgio, Matheus. Não, eu concordo com você. Eu não achei que ele foi dos piores, não. Eu acho que ele vem evoluindo um pouquinho, mas ainda tá aquém. Até tá porque sim. Nós estamos esperando o cara que colocou o Lucas Lima no bolso, né? Então, a nossa expectativa tá muito alta. Tem que esperar um pouco e ver o que ele pode dar mesmo. Tá certo. Muito bem. Vamos falar do gol anulado? Bora. Roubo. Pois é, por que eu fico aqui numa leve, muito leve dúvida? O replay foi muito claro. o Luan não estava em posição de impedimento. Pelo contrário, ele estava longe até da linha do último zagueiro. Um metro para trás, assim, com folga. Não dava para o Bandeirinha se confundir. Mas o He-Man estava impedido. Isso também é claro na mesma imagem. O He-Man estava impedido. Daí nós podemos, então, debater se seria bem anulado porque o He-Man participou do lance ou não. Ele não toca na bola. Ok. Mas ele corre em direção à bola e sobe para o cabeceio. Ele só não chega na bola porque a bola está alta demais. Para mim, sinceramente, ele está participando do lance. Em estando participando do lance, bem anulado o gol. Tô sozinho nessa? Eu não tô com você. Tá sozinho. O tanto de grilo que ressoou agora aqui no meio do mato. Eu pensei nisso também na hora. É sério, não, gente. Ele fez um corta-luz, a explicação. Ele fez um corta-luz. É plausível. Mas, ué, ele participou da jogada? Não, pois é, mas já. Aí que tá. Mas ele não chegaria na bola. Ele não tirou um zagueiro, ele não fez nada. Ele pulou. Não, ele fez um corta-luz. Não. Ô, Jair, corta-luz, ele participa efetivamente da jogada, então participou. É impedimento. Não foi nem um corta-luz. Como é que fala? Ele voluntário. Ele na defesa do goleiro, fala, quer dizer, a visão do goleiro, ele já está participando do lance, já é um do gol, cara. Pois é, mas do Luan, ele estava o quê? Pelo menos uns 3 metros, pelo menos de distância? Não. Linear, não. A bola caiu muito rápido. Será? A bola cai muito rápido. Parar a bola de descida da bola, ele não tá tão longe do Luan, senão ele tá 2 passos do Luan, no máximo. E bem na linha de trajetória da bola. Só que assim, a bola deve ter passado, ele pula. A bola, tô chutando aqui, tá me faltando o tira-teima. Mas a bola deve ter passado, sei lá, não mais do que meio metro da cabeça dele. Que é alto. Pra ele chegar na bola, é claro que é muito alto. Mas ela já cai logo em seguida, o Luan já tá ali para cutucar, debaixo da trave. Para mim, ele participa da jogada, não sei. Sérgio, você ia comentar? Não, eu só discordo completamente do você. A bola passou bem acima dele. Ele só deu aquele pulinho, a bola tá vindo, ele não vai alcançar, ele dá um pulinho, ele não atrapalha em nada, na minha opinião, ele não interfere em nada. Se ele ficasse parado ou ele pulando igual ele pulou, não faria diferença. Eu até entendo que o Bandeirinha pode, porque ele pulou, ter deduzido que ele participou da jogada e mas eu acho que é errado. Ele não só pulou, ele também corre em direção à linha da bola. Tá? Não é só o pulo em si. A bola não foi cruzada, ele tá onde ele estava, ele pulou, não. Ele corre, dá as umas duas passadas em direção à bola, aí sim ele pega impulso para cabecear e depois lá para trás está o Luan. Mas enfim, eu ainda acho que tem a participação dele na bola, sim. Ô Lucas, seu voto, bem anulado ou mal anulado? Para mim, mal anulado. Mal anulado? Mal anulado, porque quando é corta-luz, o cara tem intenção de fazer o corta-luz, ele não teve a intenção. Isso eu concordo com você, eu acho que ele não teve a intenção. Mas eu acho que nesse caso não é a intenção, quer dizer, ele teve a intenção de pegar a bola. Ele não teve a intenção de fazer corta-luz, concordo. Mas ele correu e subiu para pegar a bola, com a intenção de acertar a bola. Vamos deixar claro uma coisa aqui. Sim. Contra o América, sempre será mal anulado. Tá certo. Tá? Pode ser justo o anulamento, entendeu? Aham. Correto, mas que foi... não foi válido, não, entendeu? Mas se fosse um gol das meninas ou da cachorrada contra a gente, certamente não seria anulado. Exatamente. Aí bem possivelmente não seria anulado. Aí até concordo com a ciência. Até porque a transmissão, eles disseram que foi mal anulado. Eu discordo da transmissão nesse caso. Deixa eu puxar uns comentários aqui, porque tem um sobre esse assunto também. O Dileto Marcos Grassi está aqui no Boa Noite. Qual a expectativa dos Diletos para o clássico? É lá que nós veremos se o América tem mesmo garrafa vazia para vender. Eu não conheço essa expressão, vocês me explicam daqui a pouco. Deixa eu ler os outros, depois a gente fala do clássico. A Theo tá aqui. Oi, menino. Saudades. Saudades também, Theo. Tá assumida. 2018 começou bem, hein? Férias boa. Não aparece. Teve até um recado pra você nos dos primeiros programas aí, de que você é a melhor participante desse programa, que você precisa participar mais. Quem foi mesmo, Sérgio? É Gustavo, Guilherme? Gustavo, e até eu já conheci ele lá e tudo, já parabenizou. Cadê o autógrafo? Cadê o autógrafo? Tirou selfie, tá pronto, já tá aí encaminhada o estrelato. É, Thales Costa, terceiro jogo seguido, com mais de 3 mil presentes, bem lembrado, no estádio. Há quantos anos não tinha essa média? Não dá para reclamar. Concordo, viu, Thales? Não, concordo que não dá para reclamar. É uma média maior do que a gente vinha tendo, sim. Mas no dia que o América faz um negocinho especial e esse público ainda menor do que vinha sendo no meio de semana, eu acho que tem aí um espacinho para fazer uma reclamação, não tem, não? Igual a gente comentou aqui, eu acho que não é de todo delirante você fazer essa pequena reclamação, não, porque é um sábado, carnavalzinho fora de rua, na época certa, perto do carnaval, já nos esquenta. Não acho que seja também reclamar de barriga cheia, porque 3 mil, se fosse uma média de 5 mil, eu não tava reclamando, não. Tá, digamos que durante a semana tava dando 5, e aí deu 4,5 ontem, eu deixaria tranquilo, porque o salto seria até maior, né? Mas os 3 mil, se a gente tá conseguindo durante a semana, eu acho até que podia ter um pouquinho mais. Tô sendo chato? Não, acho que é isso. Não, Vai, Sérgio. Eu também penso assim. Eu até acho que os 3 mil nós estamos aumentando a nossa média e tal. A expectativa era de 1.500 de novo e tal. Então, subir para 3 mil é ótimo. Mas quando faz um evento desse, era para ir para 4 mil, né? Ir para 4.500 pelo menos e tal, e não foi. Então, isso foi um pouco frustrante mesmo, sem dúvida. Uhum. Quer ver? Vou até puxar aqui depois os dados do ano passado, só para a gente ter essa base de comparação, já que nós estamos isso aqui. Pegar aqui os... Foram 3 jogos em casa já? É isso? Ah, 3 em casa, isso. Vamos pegar aqui... demonstrações contábeis, Bordeiro. Olha lá, vamos ver se tem os do ano passado, que ainda tinha, até semana passada tinha e continua tendo aqui, ó. Os 3 primeiros jogos em casa do ano passado, hein? Só para título de comparação. Primeira Liga e Campeonato Mineiro, né? Eu tô pegando só Campeonato Mineiro. Quer que pegue a Primeira Liga, beleza, também? Não, porque o primeiro jogo do ano passado foi a primeira liga, né? É, então tá. Pegando aqui, Primeira Liga, só para botar no bololô, então. Foi o único jogo que a gente fez também em casa, né? Que foi contra o Ceará, que foram 1.717 pagantes. Pô, público total, desculpa. Uhum. Não pagantes. Aí, Campeonato Mineiro. Primeira rodada, URT. Não sei se é rodada do campeonato, tá? Primeiro jogo em casa. Uhum. URT, 1.423. Tombense, 1.044. Depois, Uberlândia, 2.255. A quarta rodada já é contra o Cruzeiro, e aí sim a gente tem um salto de público. Mas se a gente pular aqui também, ó, depois disso os outros jogos em casa, sem ser clássico, né? Tricordiano, 1.361, e Vila Nova, 1.732. Assim, a gente tá dobrando o que a gente tinha de média, fora clássicos, no Campeonato Mineiro do ano passado. Aliás, ó, com 2 jogos em casa contra o Cruzeiro, sendo que um deles foram 13.800 de público, e o outro acho que foi aquele jogo que não... Teve um jogo que foi só torcida única, ou estou enganado? Tem um joguinho aqui com 4.400, que foi o jogo da semifinal. E aí, somando isso tudo mesmo, com esses 2 jogos com o Cruzeiro, a nossa média no passado foi 3.700. Assim, claramente que sem os clássicos, a tendência é que com o clássico contra o Atlético a nossa média vai subir, sem os clássicos a gente já está atingindo uma média muito mais alta, praticamente o dobro do que a gente tinha no passado. Já é muito bom. Agora, tinha um negocinho especial, né? Você podia subir um cadinho mais, é o que eu penso, pelo menos. Talvez seja chatura minha. Sobre o que a gente estava falando do campeonato, está aqui também Bernardo Moreira. A fórmula ideal do Mineiro tem que dar chance aos times do interior. Vai revelar muito jogador, como acontecia nas décadas passadas. Tirar a vantagem do empate é importante, como acontece nesse ano. se vai revelar jogador, eu não sei, viu, Bernardo? Eu acho que pode ajudar nos resultados dos times do interior. Agora, daí a revelar porque não tem a vantagem do empate ou porque os caras têm um jogo a mais, eu já vou discordar um pouquinho, porque não sei. Vocês acham que tem esse efeito? Ah, eu acho que tem tantos anos que os times do interior de Minas realmente só montam o time para jogar o Mineiro, mal para jogar uma Série B, uma Série C. Eu não consigo lembrar de cabeça aqui um time do interior de Minas que tem uma categoria de base de primeira. É, eu acho que assim... Venda Nova aqui tem uma categoria de base melhor do que a maioria dos times do interior. Uhum. Né? Sérgio? Não, tô com você também, tá? Não vejo tanta diferença, não. Agora, se você pensar que por ter uma oportunidade de mais fácil de passar de fase, de eliminar um Atlético Cruzeiro e tal, isso dá mais visibilidade para um time do interior, e aí pode talvez aparecer alguém e ser revelado e tal. Aí sim, mas... É, tem uma vitrine momentânea, né? É isso, é uma vitrine momentânea, é isso aí. Cornetinha? Eu presente? Só queria ver se você tava bem. Lucas? É igual falou, categoria de base no interior não existe, né? Vou falar como exemplo aqui mesmo, o Democrata nem tem, só traz jogador pro profissional mesmo, no Mineiro, beirando 2 meses. É, fica mais difícil mesmo. Eu acho complicado essa de revelar. Pode ter ali uma vitrine, porque vai ter um jogo a mais com o Atlético Cruzeiro, tá. É, e tem outra, né? Antigamente, esses jogos do Mineiro, a gente não tinha esse departamento de avaliação que igual o do América tem, e os outros grandes clubes têm também, o departamento estatístico lá, a famosa planilha, né? Que está cada vez mais presente, a gente não tinha isso. Então era nesses confrontos contra o jogador é que você via ali uma pérola nova ou eventualmente destacamento de olheiros. É, você tinha aqueles profissionais, os empresários em que você confiava e que traziam esse jogador e te passava ali de boca as características dele. Hoje eu acho que os times têm outras ferramentas além desse jogo direto para analisar melhor o jogador. Não sei, esse pontinho específico seu aí, Bernardo, eu meio que discordo. Sobre impedimento, ó, o lance do gol foi igual ao lance do Inter contra o Luverdense, o juiz era o mesmo. Eu não tô lembrando do Inter contra o Luverdense. Vocês estão lembrando desse lance? Não lembro, não. Não. É, eu não gosto de futebol, Bernardo, sou igual da América. Então, não tô lembrando disso, não. O Marcos Graz já esclarece que ter garrafa vazia para vender é ser capaz de enfrentar determinado desafio. Eu queria saber como que surgiu isso. Ah, eu não sei por que da tal expressão, nem a compreendo muito bem. Só falo porque acho maneiro. Então tá bom, vou adotá-la ao meu vocabulário, viu, Marcos? E a Theo tá aqui sempre. Ah, eu sempre vejo em depa cheio, não sei porquê. Ah, é porque você tá. É, eu sei, Theo, não vou expor aqui no ar, não, mas eu acho que eu sei. É, às vezes a visão dobra mesmo. É isso então. Senhores, expectativas para o confronto. Primeiro clássico do ano, primeiro jogo do América contra um time da Série A esse ano. É um time que está reforçado, que tem o principal artilheiro aí dos últimos anos, né? Dos últimos 5 anos, não é isso? Que saiu aquele ranking aí na intertemporada. Se eu não me engano, o Fred foi o maior. Eu não lembro se é da década ou se é dos últimos 5 anos. Acho que é dos últimos 5 anos. E aí eu já confesso que eu já tô ressabiado com esse jogo. O Fred gosta de fazer gol contra o América, né? A lei do ex para ele funciona muito bem com a América. Então, senhores, seu Lucas, vamos começar com o senhor. Qual que é a sua expectativa pro jogo? A melhor possível. Eu quero vitória. Tô nem aí com o Fred e companhia, não. Quero vitória. Aliado ainda. Você acha que é isso, então? Nós vamos passar o bonde. 2-0, tá bom. Fora o baile. Então tá. Sérgio. É, primeiro teste mesmo, né? Olhando esses 4 jogos que o América já fez, nós não tivemos adversário ainda. Então, o primeiro adversário mesmo vai ser o Cruzeiro. Vamos ver como é que o time se porta e tal. Tô cravando 2-1 pro Coelhão. E foda-se o Fred. É isso aí. Cornetinha. Vamos lá. Assim como nós não tivemos adversários, o Cruzeiro também não teve também, né? Então, exatamente. Não dá pra saber, cara. Bom, eu arrisco mais... Você arrisca empate? Eu arrisco. 1-1, 2-2, 0-0? 0-0. 0-0? Eu acho que vai ser que... Os dois com medo de ir pra cima. Não, isso aí não vai acontecer, não. Aí eu acho que você tá errado. Eu até acredito que possa sair um empatezinho, mas 0-0 eu não acredito, não. Não dá medo, não. Eu excesso de respeito. Entendi. Mas eu acho que não. Acho que os dois vão tentar alguma coisa. Sabe por quê? Principalmente porque tem um pessoal ali que tá tropeçando, entendeu? Que fica aí cheio de salto alto, porque no meio de semana eu vou colocar meus titulares para descansar e vou variando, porque eu tenho muito time. E aí toma um 2-2 o Patrocinense em casa e perde o rumo. Né, isso, dizendo que a Patrocinense ajudou fazendo um golzinho contra e ainda teve um jogador a mais nos últimos 15 minutos de jogo. Não, a gente joga com outro time, não? Sim, mas sobre esse negócio de segurar que você tá falando, de respeito, tarará, igual a gente tá comentando, os dois times são praticamente classificados. Faltam 3 pontos aí, no máximo, para se classificar matematicamente. Nenhum dos dois tem problema com esse jogo para ter uma boa classificação ou não, entendeu? E o outro, que é o grande adversário do campeonato, tá lá na rabeira, a 5 pontos da gente. Tanto do América quanto do Cruzeiro. Então é um jogo exatamente pra você... Cara, vamos jogar pra frente? Vamos jogar futebol bonito? Vamos brincar aqui, porque esse jogo não importa muita coisa? Então não acho que eles vão ficar retrancados, não. O Fred marcou. Marcou contra o... ontem marcou, né? Contra o... Foi Tom Benci ontem? Eu acho que foi. Foi. Tom Benci. Marcou ontem. O Jairo. O Brunão acabou de dar um furo de reportagem aqui no grupo Decadentes, que me deixou um pouco mais desanimado. João Ricardo, 2 semanas fora com edema na coxa. Ih, rapaz. Então quem vai pro jogo é o Glauco. Tá. Então, assim, não estou. O Glauco, ontem, pelo menos pra mim, não decepcionou nem nada. Inclusive fez uma defesa muito boa num tirambaixo fora da área lá. Então, assim, mas com o João Ricardo a gente dá mais uma moralzinha, sem contar que queimou a língua do Cornetinha, que já tava falando na cera dele, né? É. Então, assim, mas eu acho que vai, eu tô muito com o Corneta nisso aí, eu acho que é capaz de ser um jogo que tem uma cara de empate danada, porque eu acredito que tanto o Anderson quanto o Mano vão colocar o time de uma forma muito estudada. Nenhum dos dois vai pra cima. Essa é a verdade. E aí, não sei se é um jogo assim pra ter placar, não. Eu acho que a camisa do Fred já tá amarrada aqui em casa desde o começo do ano, né? Já tá amarradinha com né? Já botamos o nome na boca do sapo pra evitar qualquer coisa esse ano, né? Mas eu acho que é isso. Acho que vai ser um jogo bem estudado, porque nenhum dos times realmente pegou pio maior até agora, não. E o Cruzeiro, assim, realmente tem hora que tá jogando muito, mas tem hora que o time dá um apagão assim horroroso. E isso vem desde o ano passado com o time do Cruzeiro. Os caras só tinham constância na Copa do Brasil. Na Série A, era, sei lá, 15 minutos de intensidade e o resto é que é fogo morno danado. Então, o Anderson deve estar trabalhando muito bem o time nessa ideia aí, né? É por isso que eu falei que eu fiquei confiante na vitória de domingo, porque eu vi o jogo ontem da Tom Benz contra o Cruzeiro, eu não vi isso tudo no Cruzeiro não, bicho. É. Eu vi esse jogo ontem também de rabo de olho, tava... A mesa e dava umas espiadas na televisão de vez em quando pra ver o jogo. Concordo com vocês. Jogando com a Tombense é um ritmo, jogando com a América, time de Série A, é outro ritmo. Mas é que tá, é aquele negócio. Por um lado, é uma primeira oportunidade de teste pros times. No momento em que você não precisa preocupar muito com o resultado, porque o atleta tá lá pra trás. E nenhum dos dois vai ter dificuldade de classificação nessa primeira rodada. E não digo não, nem ter dificuldade de classificar entre os 4, não. Muito provavelmente eles não terão dificuldade de classificação entre os 8, né? Não terão dificuldade de classificar entre os 4. Acho mais provável é isso. Se por um lado, então não é um jogo para se prender por causa de resultado, por outro, também não é um jogo para você forçar desnecessariamente jogadores que estão no começo de temporada e você estragar alguém, né? Então tem essas duas coisas. Então, nesse ponto, eu concordo com vocês. Eu só tenho essa preocupação com o Fred, porque todo jogo o Fred gosta de meter um gol no América. Mas o meu palpite era de 2-1 também, viu, Sérgio? Meu palpite no bolão já tá lá, inclusive, depositado, é 2-1. Então, aproveitar. Vamos ver o que vai ser nesse domingo lá no Mineirão. A torcida do América tem que comparecer, porque eu acho que vai ser uma daquelas oportunidades ótimas de calar a torcida do Cruzeiro. A gente sabe quão fácil é isso de acontecer. Então, todos ao Mineirão para dar uma calada nos marimbondinhos. O Marcos Graça está julgando aqui também a mesma informação de que o João Ricardo está fora do clássico. Isso preocupa um pouquinho mais, mas quem tem Messias e Rafael Lima está tranquilo na defesa. Muito bem, Glauco não vai ter nem trabalho. E Zé Ricardo, não se esqueça, Zé Ricardo. Zé do Coelho. Verdade, verdade. Zé do Coelho também vai estar lá. Bem lembrado. Então é isso, senhores. Os únicos três que jogaram os quatro jogos, os 90 minutos. Rafael Lima, Messias e Zé Ricardo. É a nossa base. Só eles, né? Só eles. Tá certo. O Ailon saiu. O resto, todo mundo saiu em algum momento, é verdade. Tá certo, tá aí, ó. Pronto. O Anderson tá rodando todo mundo. Tá rodando, tá rodando. Tá botando. Igual fez o ano passado. Também tá, né, nesse início, ele dá oportunidade para todo mundo, mesmo menor para um, maior para outro e tal, mas ele dá oportunidade de todo mundo jogar um pouco, até para sentir quem que tá mais apto e tal. Então. Muito quando bem. Chega clássico assim, sabe o que eu fico pensando? Que a gente devia fazer com o Brian igual o bolso de valores. A gente compra o Brian desvalorizado no começo do Campeonato Mineiro pelo que ele tá valendo no Cruzeiro, bota ele pra jogar só o clássico pra fazer o gol de falta tradicional, aí ele valoriza e a gente vem de novo. Todo ano era assim. O Brian voltava pro América, aí chegava, aí fazia raiva. 9 jogos nos clássicos, ele ia lá e metia um gol de falta. Ele ia lá e arrumava um gol na correria. Então a gente devia fazer essa tática aí de fazer com ele igual valorização de bolsa de valores. Eu não sei se a raiva nos 9 jogos paga. Não, mas não. Vamos deixar jogar os 9, é só os clássicos. Então tá. Tá certo. Esqueci de mais alguma coisa desse jogo que vocês querem comentar aí, Jairo? Não, Sérgio. Ricardo já tem um comentário fixo todo programa, pelo exato. Que parece, né? Né? Zé tá jogando bem. É o filho da bola. Ainda soltou um palavrão, né, Tatiaia, na entrevista pós-jogo. Não vi. Pela não. Segunda vez, né? O que, que ele falou? Uai, rapaz, na primeira vez. O Emerson Romano foi entregar o relógio pra ele. E aí ele agradeceu todo mundo, Deus te pague por ter votado em mim, não sei o que. Depois eu vou levar uma cachaça lá pra vocês e tal. cachaça do meu sogro e tal. Aí o Romano brincou com ele e falou assim: e a cachaça dele? É a cachaça do seu sogro? É boa? Faça a cachaça do meu sogro, é do caralho. Aí os caras, puta merda, não sei o que, não podia falar e tal, né? Aí, tanto é que no outro dia, naquele programa da hora do almoço, quando mostraram a entrevista dele, eles fizeram um pi na hora do... e na entrevista de ontem, ele ganhou o relógio novo, e aí os caras... e tal, não sei o quê, e esse relógio vai pra quem? Aí ele fala, esse aqui vai pra minha namorada ou vai pra minha mãe? Aí, não, pô, mas aí o Romano falou, pois é, mas esse aí é masculino, pô, enfia o escorpião no bolso aí, compra um pra elas, fala assim, porra, aí puta merda, né, Romano? aí os caras, pô, de novo, nós vamos ter que cortar o áudio dele. Ó, o menino tá precisando de assessoria aí. Ô, América, vamos dar um media treino pro Zé do Cunha. Esse media treino aí. Se bem que não, deixa ele falando mesmo, que aí vira polêmica, ele ganha vira espaço. Polêmica. Tá certo. Sérgio, você tem algum detalhe que você não puxou aí do jogo? Não, do jogo em si não. Eu quero falar, não sei se vocês já falaram disso aí no início, que eu não tava aqui. Eu queria falar da nossa sequência, 15 jogos sem perder. Nós batemos a última sequência tão grande assim, foi com o Givanildo, 2014-2015. Final da Série B de 2014, Mineiro e aí Copa do Brasil e tal, de 2015 ali, que nós ficamos 14 jogos. Com a vitória de ontem, já são 15 jogos com o Enderson. Então, batemos esse recorde aí e tal. Se não me engano, saiu uma matéria no Globo Esporte falando até que o América é o time da Série A que está com a maior sequência invicta e tal. Antes desse isso é bom. Jogo, é bom. A matéria saiu antes do jogo. Então nós aumentávamos, foi antes do jogo, então nós aumentávamos ainda essa série. Pois é, então é bom deixar o América na mídia, né, mostrando e tal, mostrando que nós estamos no caminho certo, vamos embora. Muito bem, eu tinha pra mim que essa série com o Givanildo era de 16 jogos, na minha cabeça era, então tava errado, era de 14. Muito bem, comentamos não. Cláudio, quer comentar alguma coisa? Não, hoje passa em branco. Passa em branco. Lucas, mais algum ponto do jogo? Lucas... Bateu imigração aí, Lucas? Te pegaram, Lucas? Vamos ver se o Lucas ou não vou, Lucas. Você não mutou o microfone, não, Lucas, sem querer? Tanto alô? Aí, agora sim. Não tem mais nada pra falar, não. Beleza, não, você só tem mais uma coisa pra falar, que é votar em Bala e Colatina. Então são duas, eu deixa eu aproveitar a estatística dos 15 jogos, então. Aproveita. Saiu uma outra matéria também no Globo Esporte que eu achei interessante, falando que quando o América inaugura o placar, 83% das vezes a gente ganha. Ah, isso interessante é isso, né? Isso aí é legal demais. Achei interessante essa bem, eu acho muito legal, mas se tinha alguma comparação com relação aos outros times, qual que é a média pois dos outros, isso já é uma verdade no futebol ou não? O América consegue fazer com que isso seja ainda mais verdade, alguma coisa assim? Tinha isso, não? Não, eu até tô olhando a matéria aqui, não tô vendo, não tem nenhum tipo de comparação com outros times, mas 83% é bem alto, né? É alto. 83% é bem alto, né? Uhum. Então, acho interessante essa estatística aí. Então o negócio é fazer um primeiro golzinho no Mineirão, logo no começo, no domingo que vem. Vamos pra Bala e Colatina? Bora. Então vão. Bora. Eu vou começar com Bala, porque Colatina é que vai ser a briga mais feia, então a gente deixa a emoção pro final. Voto popular, Bala do jogo, 4,8% dos votos Aderlan, 9,5% dos votos Messias, 38,1% dos votos Luan, 47,6% dos votos Zé Ricardo. Zé Tavares, em quem que você vai votar pra Bala? Zé, Sérgio? Opa, deu uma falhada aqui. Eu que voto agora? Eu vou votar no Zé. O Zé tá jogando um absurdo, cara. O jogo. No... Eu até pensei em votar no He-Man como uma forma de incentivo, porque ele perdeu muito gol ontem, mas eu vi que ele tá tentando e tal, tá precisando tomar um banho de sal grosso e tal, então eu fiquei cogitando votar nele, assim, como forma de incentivo mesmo, mas o Zé tá jogando barbaridade, então tô com a galera aí. Rimeiro vai meter dois domingo, vai acabar com esse trem, com essa conversa toda. Lucas França, seu Bala do jogo. Eu vou com o Zé Ricardo também. Uhum. Vou com o Zé Ricardo também, porque... O ano passado ele já entrava bem. Esse ano que ele começou de titular, melhorou ainda mais, bicho. Tô jogando demais. O que um contrato até 2022 não faz, né? 2023, né? Ou tô errado? Agora eu confundi. Enfim, 2020 e tantos. Corneta. Bala. Zé Ricardo. Jairo. Eu vou falar com você que eu pensei sinceramente em votar no Luan, porque um cara que mete dois gols numa partida merecia um Bala. Mas pelo conjunto da obra, o Zé Ricardo tá jogando demais. Zé Ricardo. Eu vou acompanhar o voto no Zé Ricardo, para que seja unânime. Cheguei a pensar em voto no Luan também, porque realmente ele fez o dele. Mas o Zé tá imbatível. Ô Sérgio, teve algum Bala que não foi o Zé agora, nesses quatro jogos? O Ailon acho que foi Bala de um jogo, não foi? Do primeiro. Cara, pior que do primeiro. Eu não tô. Eu não tô em casa, então. Não, relaxa. Não tenho. Mas ele tá. Eu acho que o Ailon foi Bala do primeiro jogo, se eu não tô enganado. Mas muito bem, mais uma vez, pelo menos o terceiro jogo consecutivo. Gilbaldi, aquele bagulho. O Zé é o bala do jogo. Eu tô quase desejando assim, uma sequência assim, de diarreia de uns dois, três jogos pro Zé. Eu tô com medo dele sair antes de jogar a Série A. Pequena. Assim, nada que machuque, não. É só pra impedir dele jogar uns jogos. Só uma indisposiçãozinha, né? Só uma indisposiçãozinha leve, assim, uma coisa boba. É só pra ele não aparecer assim, no dia que tiver um olheiro barra pesada assim pra ver. Uhum. Porque tô com medo. Tá certo. E agora vamos pra Colatina, que agora é briga de faca. Agora o trem vai ser sério. Vamos lá. Voto popular. Teve muita gente votada, viu? Empatados com 4,8% dos votos estão Rafael Moura, Renan Oliveira, Norberto, Enderson Moreira e Carlinhos. Cada um desses tem 4,8% dos votos. Empatados com 9,5%, Davi e Aderlan. Na vice-liderança, com 19% dos votos, Matheus Salles. E o eleito, com 38,1% dos votos, o Colatina da partida, Gerson Magrão. Começar com o Lucas agora. Lucas, quem que é o Colatina, o pior em campo para você? Para mim, o Matheus Salles. Porque, apesar de ainda ser início e tudo, eu esperava um pouco mais dele nesse início. Uhum. Mais ligado à expectativa do que o futebol apresentado, propriamente dito. Que não está correspondendo, concordo. Muito bem. Seu Jairo. A vontade de votar no Matheus Salles é grande por aquilo que eu falei, assim, eu acho que falta confiança nele para dar o bote. Ele tá acompanhando muito o adversário, mas tá faltando o desarme nele. Uhum. Então eu pensei muito em votar nele, mas vou acabar votando no Magrão, porque ele errou passe demais, onde tá certo que acertou os passes do gol, tal, não sei o quê, mas toda a bola tava passando nele, e ele tava errando passe desembolado, perdeu bola de ladrão, deu umas duas vezes, nego deu ladrão nele, perdeu a bola, então eu vou no Magrão. Uhum. Tá. A votação pro Colatina tá tão complicada que o Corneta até correu. Sérgio Tavares, quem que você vota pro Colatina? Eu vou votar no Magrão também. Oi, tá me ouvindo? Sérgio? Oi, tá me ouvindo? Perdemos o Sérgio também. Sérgio, quando você voltar, você vota. Eu pensei em votar também no... Matheus. No Gerson Magrão. Não, no Gerson Magrão. O Matheus, eu acho que ele deu uma melhoradinha, apesar de tudo, então eu deixaria ele de fora por isso. O Gerson Magrão era uma possibilidade de voto para mim, mas é aquele negócio, eu concordo com você, Jair, ele errou passe demais. Mas exatamente por isso que você falou. Né, isso fica tão latente, porque a função que ele estava exercendo nesse jogo, e não era necessariamente uma função que ele já vinha exercendo em outros jogos da América, ele estava sempre mais deslocado para a esquerda do que jogando centralizado quando estava nesse jogo, a função dele era fazer essa distribuição de bola. Então é lógico que a bola vai passar mais no pé dele e mais vezes ele vai errar. Concordo que ele errou mais do que eu gostaria que ele tivesse errado. Mas eu acho que o alto volume de passes errados, provavelmente quem mais errou passe no América foi ele, eu acho que é muito em razão da função que ele está exercendo no time ali também, que não necessariamente é que ele vinha julgando nos últimos jogos. Então, dou um descontinho nesse ponto. Veja que a Geni do América, que é o Renan, uhum, né, não erra tanto passe assim. Claro, não, mas o Renan vem jogando nessa posição. O Magrão não vem, está desacostumado. Né, por mais que tenha treinado durante a semana, ou nem uma semana teve de treino entre um jogo e outro, ele está desacostumado a fazer essa função. Ele não, em momento nenhum ano passado, ele entrou para fazer isso. Eu já não acho que essa função nunca foi a dele. Nunca foi. Para mim, ele joga bem mais para trás do que estava jogando. Exato, não é a dele. Não é a dele. O Enderson precisou poupar o Renan, não tinha quem colocar e resolveu de botar ali o Magrão. Então, uhum, eu somo isso tudo e pela posição que ele estava colocado ali naquele momento, eu dou esse desconto e por isso eu não elejo ele Colatina. E uhum, no final das contas, meu voto vai para o Aderlan, que aí também, meio na base da justificativa do Lucas, a expectativa ainda é pouco. É o segundo jogo dele só, né? O primeiro ele entrou minutos ali, mas a minha expectativa para ele era um pouquinho maior. E é exatamente aquela velocidade que parecia ser a grande característica dele, eu não percebi nesse jogo. É, para mim, passou em branco. Eu não vi nada ali dessa velocidade dele. Então, meu voto acaba sendo o Aderlan. De toda sorte, acho que o Magrão já está eleito, porque o Magrão teve o voto popular, o seu e o do... O seu também foi no Magrão, né, Lucas? Não, do Lucas foi o Matheus. O seu foi o Magrão ou o Matheus? Matheus, você votou no Matheus. Desculpa, você votou no Matheus, então o Magrão tá com dois. Sérgio, ou você confirma, você voltou? Eu tô aqui, vocês estão me ouvindo? Tá também não, meu filho? Aí eu tô ouvindo você, Sérgio, vocês estão me ouvindo? É, eu acho que perdemos o Sérgio Tavares, viu? Aqui. Eu acho que o áudio que vazou aí era ele sendo chamado a responsabilidades. Eu também tô achando. Que? Desceu o pau de macarrão lá e aí... O Cláudio tá falando que caiu. Então vai ficar como tá, gente. Tem essa não. Eu acho que o Sérgio bem provavelmente vai votar no Magrão, viu? Mas enfim, com dois votos contra um do Matheus Salles e um do Aderlan, fica aí então o Gerson Magrão como sendo colatina desta partida. E com isso, senhoras e senhores, terminamos o programa de hoje. Lembrando de novo para quem chegou depois do inicinho, que a gente está com novidade no site, estamos começando a publicar algumas colunas lá em texto também, entre um programa e outro. O Sérgio vai começar a publicar estatísticas e outros textos lá também. O Alisson já publicou um essa semana. Tem mais coisa que nós estamos preparando aí para 2018. E o próximo programa, então, deve ser na segunda-feira, já que o jogo contra o Cruzeiro é no Mineirão, às 17 horas. Então vai acabar às 19, para chegar em casa e fazer o programa ficaria muito tarde. Vamos jogar o programa para segunda-feira, depois do clássico, para aqui celebrar mais uma vitória americana e celebrar a liderança isolada desse Campeonato Mineiro após a sua quinta rodada. Certo, senhores? Então quem está aí ainda, vamos dar um tchauzinho. Obrigado quem ouviu, obrigado quem acompanhou, quem palpitou. Só o último comentário pertinente do seu Marcos Graça aqui. Quem será que votou no Anderson Moreira como colatina? Interrogação. E é isso, senhores. A gente volta então na outra segunda-feira. Segunda-feira, pré-segunda-feira de carnaval. Uma semana antes do carnaval. Então não viajem para ficar aqui 8 horas da noite ouvindo essas bobagens com a gente. Lucas, brigadão pela participação. Volta mais, participa mais. Quem mais quiser participar também, vem aí. E é isso, quer um boa noite final aí, seu Lucas? Mano, gostei muito de participar do programa, né? Geralmente eu fico aqui sozinho falando do América, hoje teve oportunidade de eu falar com os outros, foi muito legal participar. Maravilha, meu cara, bem-vindo, participe mais sempre que você quiser, dá o grito lá no grupo ou lá no Facebook, onde você quiser, e aí você já tá escalado. Ô Sérgio, eu vi que você abriu a câmera aí, você queria dar tchauzinho ao vivo, você tá sem microfone, é isso? Eu tá tô falando que tá aqui, vocês lá, estão me ouvindo? Ah, é? Não, você não foi mutado. Você está com o áudio. Eu cheguei a baixar o seu volume, porque eu vi que a dona patroa estava te dando um esporro. Então, para preservar a sua masculinidade da DR, da exposição da DR, eu baixei, mas já aumentei de novo. Se tiver mudo agora, é com você. Quer tentar? Eu tô falando. Vocês estão me ouvindo? Agora estão, ué. Ah, ué, eu tô falando tem 20 dias aqui, ué. Ah, 20 dias é muito tempo. Eu que mando aqui, rapaz. Não tem essa não, ué. Eu que mando. Ué, vou fingir. A última palavra é sempre sua, sim, senhora, né? Ah, seu... Claro. Eu tô debaixo da cama. Não vou. Seu voto foi no Magrão também, né? Votei no Magrão, mas eu concordo com você. Eu acho que o Anderson tá testando ele ali e ele não é para aquela função mesmo. Não é. Então, na função que ele fez lá, eu acho que ele foi o pior. Tá certo. Algo mais aí para finalizar, Sérgio? Não, é isso aí. Eu consegui voltar para dar tchau para todo mundo. Ah, muito bem. Então, todo mundo dando tchau. Valeu, galera. Até mais. Até outra segunda-feira. Dia aí, sei lá que dia, acho que dia 5, se eu não me engano. Abraço, até mais. Abraço, falou. Boa noite, pessoal. Valeu.